Já fui do romance, mas tu bagunçou minha vida. Única opção foi pegar tu e tua amiga. Liguei no menor, cara, regulada. Eu não quero olhar pra cara, coração virou fumaça. Essa bala de graça, eu não te quero nem de graça. Sinto toda a fumaça da vaga, percebi como o tempo passa. Percebi como eu te amava. Só fico com dinheiro, né? Mas quem não tiver qualquer, tu nem olha na minha cara. Puta, passou com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer, ela não olha na cara. Não tiver qualquer, tu nem olha na minha cara. Puta, passo com dinheiro, né? Mas se não tiver um qualquer, ela não olha na cara. Puta, 100% de certeza que eu tô da putaria. Já fui do romance, mas tu bagunçou minha vida. Única opção foi pegar tu e tua amiga. Liguei no menor, cara, eu não quero olhar pra cara, coração virou fumaça. Essa bala de graça, eu não te quero nem de graça. Sinto toda a fumaça da vaga, percebi como o tempo passa. Percebi como eu te amava. Se não tiver qualquer, tu nem olha na minha cara. Puta, passo com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer, ela não olha.